La la la la la la la la la la la la la la. Pega a enxada e leva o pinto, vamos ir no Sebastião. Vamos capinar o arroz na beira do ribeirão. Na beira do ribeirão, la la la la la la la. Oi que o mato tá matando o miará do grotão. No roçado da baixada já deu cabo do feijão. Já deu cabo do feijão, la la la la la la la. Bate, bate o ferreiro, noite e dia sem parar. Bate, bate o ferreiro, noite e dia sem parar. Bate, bate o dia inteiro, até nas noites de luar. Triste é o meu destino, trabalhar, só trabalhar. Triste é o meu destino, trabalhar, só trabalhar. Sem o descanso necessário, para o sustento ganhar.